Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. Continuamos em Brasília, aqui acompanhando a votação da PEC 241. Estou conversando agora com o deputado Imbaçaí, da Bahia. Deputado, qual que você vê a previsão para hoje, para essa votação? Vai ser apertado? Já tem um número grande de a favor ou contra a PEC 241? Bem, boa tarde a todos os amigos. Dizer inicialmente que o legado, a herança deixada pelo PT no que diz respeito às finanças públicas, é uma situação realmente catastrófica. É uma crise econômica histórica. Nunca aconteceu no Brasil passar por uma situação como essa que nós estamos vivenciando no momento, né? Perda de renda das famílias brasileiras, cerca de 12 milhões de desempregados, com a tendência até de continuar aumentando o desemprego no país. Enfim, o desenvolvimento econômico negativo, seguidamente, é um fato assim, extremamente devastador. Que o PT, o mal que o PT causou ao país, foi julgado recentemente nas eleições municipais, quando o PT praticamente desapareceu em vários estados brasileiros. Agora, essa PEC, ela é uma PEC da responsabilidade fiscal. É uma PEC que estabelece, basicamente, que o governo não pode gastar mais do que o que arrecada. É o que as famílias brasileiras fazem. Você não pode ficar se endividando de uma forma irresponsável, como vinha fazendo o PT. Então, essa PEC, ela interrompe essa trajetória de endividamento e volta a moralizar a utilização dos recursos públicos. Para educação e saúde, a própria PEC já traz um conceito de preservação, porque o que está se fazendo é uma limitação dos gastos no global. Os segmentos prioritários, e mais uma vez eu destaco educação e saúde, estão inteiramente preservados, porque a eles será destinado um piso mínimo. E as projeções todas que estão sendo feitas estão assegurando mais recursos, tanto para a educação quanto para a saúde. Eu lamento muito que lideranças do PT, depois de terem feito o que fizeram no país, de destruir a economia do Brasil, agora queiram continuar enganando a população, mentindo, dizendo que essa PEC vai reduzir gastos para esses dois segmentos. Não vai. Isso é uma mentira do PT e a gente tem que estar atento para recuperar o país. O que eles fizeram agora cabe a todos nós que temos responsabilidade de recuperar. E a votação hoje, você acha que vai ser apertada, já está garantido? Como é que você vê um pouquinho esse cenário? Não, a conscientização da maioria esmagadora dos deputados, que tem uma perspectiva de análise profunda e conhecimento da PEC 241, que limita os gastos, vai fazer com que essa PEC tenha uma aprovação com a votação expressiva. Eu entendo até que pode ser uma votação no número semelhante ao número do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Pelo que a gente está contabilizando aí, serão mais de 350 deputados, por certo, podendo alcançar um número ainda bem maior, porque realmente todos queremos a recuperação do Brasil. Essa PEC tem o mesmo conceito da lei de responsabilidade fiscal que foi implementada ainda no governo do Fernando Henrique Cardoso. Ela tem esse mesmo conceito. O PT no passado não quis a lei da responsabilidade fiscal e o PT no presente continua na mesma tentativa de fazer com que o dinheiro público seja mal utilizado e levasse o Brasil a atravessar essa crise, que é uma crise histórica. Deputado, para a população, se passar essa PEC, ela não vai, é quase certeza de não ter criação de novos impostos, CPMF, você acha que isso está fora da pauta dos próximos anos? Evidentemente, a nossa bancada, a bancada do PSDB, tem aqui ao nosso lado um dos deputados mais brilhantes do Congresso Nacional, o deputado Lobi Neto, que orgulha São Paulo e é respeitado e admirado não apenas pela bancada do PSDB, mas por todo o Congresso Nacional. Nós conversamos com o Lobi Neto, conversamos com outros deputados e tomamos uma posição clara. Nós não vamos votar nenhum imposto novo. O brasileiro não suporta mais impostos, taxas, não dá para fazer por aí. O que tem que ser feito agora é o governo moralizar os seus gastos, que é o que essa PEC traz, e fazer com que esse desperdício que aconteceu durante a fase do PT seja evitado. Muito obrigado. Continuamos aqui de Brasília.